Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e agora a gente vai dar leitura ao livro Mães em Oração, autora Isis Regina, editora Thomas Nelson. O tema de hoje, pare tudo agora, leve como uma folha ao vento. A gente acorda e pensa em tantas coisas para fazer, trabalho, casa, família, filhos, e se sobrar um tempinho, então vamos cuidar das nossas necessidades. Então percebemos o cansaço. Ufa, e que cansaço! Quando toda a correria do dia a dia é somada àqueles momentos difíceis, e principalmente quando esses momentos estão relacionados aos filhos, a carga vai ficando pesada, o cansaço vai aumentando, aumentando, e chegamos a pedir que Deus proporcione forças para continuar. Mas o que fazer quando isso acontece? Simples. Pare tudo agora e descanse nos braços do Senhor. Logo suas forças serão renovadas, sua fé será revigorada e você estará pronta para vencer. Pare isso, apenas aceite esse convite do Senhor Jesus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 e 30. Mãe, não desista, continue crendo, troque seu fardo pesado pelo fardo leve do Senhor. Aceite esse convite do Senhor hoje na sua vida, amém? Deus te abençoe e até amanhã.